Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um boletim noticioso do Noticiáudio. Os destaques da semana. Comissão Nacional de Eleições proclama Frelimo vencedor da eleição de Marromeu. Comissão Política da Frelimo reúne-se em Belene e da Renamo em Gorongosa. Continuam os ataques extremistas em Cabo Delgado. E a Lei de Trabalho vai ser revista. Os desenvolvimentos. A Comissão Nacional de Eleições anunciou na quinta-feira os resultados da votação de Marromeu, dando vitória ao Frelimo, e os dados apresentados do partido têm 46 votos em relação a Renamo. Diz o Centro de Integridade Pública que a CNE apresentou edital de apuramento geral que difere do edital de apuramento intermédio apresentado pela Comissão Distrital de Eleições de Marromeu. O apuramento geral aconteceu durante 2 dias em Maputo e aprovado apenas pelos vogais da CNE propostos e apoiados pela Frelimo. Os vogais de Renamo e do MDM abandonaram a sessão quando os da Frelimo recusaram-se a recontarem os votos. Das 8 mesas onde a votação foi repetida, a CNE deixou de fora os resultados de uma mesa, na qual o edital do apuramento parcial indicava que votavam 811 pessoas, quando o máximo de votos possíveis, referiu o CIP, eram 800. O jornal Magazine Independente refere que o apuramento central dos resultados indica que do total 18.338 votos válidos, a Frelimo angariou 8.395 votos, correspondente a 45,78%, enquanto que Renamo, 8.349 votos, equivalente a 45,3%, e o Movimento Democrático de Moçambique, 1.594 votos, correspondente a 8,69%. Em termos de distribuição de mandatos, tanto o Frelimo quanto o Renamo terão 8 membros da Assembleia Autárquica, enquanto que o MDM, 1 membro. São resultados considerados fraudulentos pela Renamo, através do seu mandatário nacional André Majibiri, que considera que Marromeu não houve eleições. Majibiri disse à imprensa que os editais foram adulterados e quando os delegados do seu partido tentavam intervir, as presidentes das mesas de voto simplesmente fugiram e entraram em carros do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o STAI, previamente posicionados em um ato que teve a escolta da Polícia de Intervenção Rápida. Segundo conta Majibiri, algumas urnas e alguns materiais de votação saíram pelas janelas. Majibiri disse que os membros de Renamo até tentaram submeter reclamações, sem sucesso. Entretanto, durante a apresentação dos resultados eleitorais, o presidente da Comissão Nacional de Eleições, Abdul Karimo, admitiu ter havido incidentes, mas declarou que não afetaram os resultados finais. Renamo anunciou que vai concorrer ao Conselho Constitucional, órgão responsável pela validação dos resultados finais. Pelo menos os presidentes dos conselhos autárquicos e os membros das assembleias autárquicas eleitos no dia 10 de outubro vão tomar posse em fevereiro, faltando apenas conhecer o desfecho da eleição da autarquia de Vila de Marromeu. A Carta de Moçambique publicou na quinta-feira que a Comissão Política da Frelimo reúne-se na sexta-feira e sábado no distrito de Belene, província de Gaza, para debater as estratégias para as eleições presidenciais e legislativas de 2019. A reunião conta ainda com a presença de alguns ministros escolhidos a dedo e governadores provinciais, diz o órgão. O dia do início da reunião da Comissão Política coincidiu com o dia do fim da reunião de 2 dias da Comissão Nacional de Renamo, realizada no distrito de Gorongosa, província de Sofala. O encontro visava a data e o local do congresso que vai eleger o novo líder da Renamo. A Carta de Moçambique refere que a reunião vai relançar o debate interno de sucessão do líder que morreu de doença em maio, tendo como alternativas os candidatos Elias Lhakama, irmão do antigo líder, Ossuf Mahmad, atual coordenador interino, Manuel Bissopo, secretário-geral, podendo haver espaço para a inclusão de novos candidatos como Manuel de Araújo, atual edil de Climane, Venâncio Mulhane, ex-deputado da Assembleia da República, Geraldo Carvalho, deputado do MDM e ex-mobilizador nacional daquela força política. Em Cabo Delgado continuam os ataques extremistas. Na noite do dia 22, pelo menos 12 pessoas morreram numa incursão de homens armados desconhecidos no distrito de Nangad, norte da província. Os atacantes queimaram cerca de 40 casas. A reportagem da STV apurou que os insurgentes não traziam armas de fogo e usaram katanas e outros instrumentos contundentes para violentar as vítimas, após terem ateado fogo às suas casas e cujos proprietários recusavam-se a abrir as portas. Há registro de pessoas que morreram carbonizadas. Devido aos ataques, parte dos residentes da aldeia de Chiquaia Velha e arredores fugiram para a vizinha República da Tanzânia. Na noite do dia 23, um guarda do palácio da governadora da província de Niassa, Francisca Tomás, morreu num ataque protagonizado por homens armados contra um caminhão na zona de Ruaça, que faz fronteira entre as províncias de Niassa e Cabo Delgado. O veículo foi atingido depois de atravessar o rio ao longo da mata em direção à vila de Balama. A Carta de Moçambique nota que este é o primeiro caso do género reportado mais próximo de Niassa, desde que começaram a ocorrer os ataques de insurgentes que têm perturbado a população de Cabo Delgado, desde outubro de 2017. Na noite do dia 27, segundo a Lusa, um grupo armado matou uma pessoa e feriu gravemente outra na aldeia de Nakutuku, perto de Mukojo, no distrito de Macomia. O grupo disparou armas de fogo e usou katanas para atacar a povoação. Pelas 20h30, saqueou diversos bens e incendiou 14 barracas. Devido à onda de ataques, pelo menos 15 alunos da sétima classe serão submetidos a provas especiais, depois de terem perdido exames no norte de Cabo Delgado. A informação foi avançada no dia 26 deste mês pela Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Sortane, que assegurou que o mesmo tratamento será dado aos alunos da 10ª e 12ª classes que estejam nestas zonas. À luz da proposta da revisão da Lei do Trabalho, poderá ser proibido ao empregador ou qualquer outra pessoa proceder à revista física do trabalhador, quer na entrada como na saída, revistando a sua pasta, bolsa, mala ou qualquer outra espécie de recipiente destinado a guardar objetos pessoais, salvaguardando as empresas cuja natureza necessita de medidas adicionais de controle de entrada e saída de pessoas, bens e produtos, devem criar condições para a existência de meios de verificação não intrusivos. Segundo o jornal A Verdade, que teve acesso ao documento, será ainda proibida a realização de testes e exames médicos ao candidato a emprego ou ao trabalhador visando apurar o seu estado sobre HIV-Sida. A proposta, que ainda está a ser apreciada e harmonizada pelo governo, patrões e sindicatos, vai incorporar o alargamento da licença de maternidade de 60 para 90 dias consecutivos, assim como a determinação da idade de reforma obrigatória, que é de 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher. No âmbito da revisão pontual, o pai passará a ter direito a uma licença de paternidade de 7 dias, de 12 em 12 anos, cujo gozo deve ser iniciado no dia imediatamente a seguir ao nascimento do filho. Além disso, a licença de paternidade deverá ainda concedida por 60 dias nos casos de morte, incapacidade, seja temporária ou definitiva, física ou psíquica da progenitora, devidamente comprovada por entidade competente. A futura lei de trabalho pretende ainda acompanhar os movimentos de proteção das mulheres e propõe dois pontos para reforçar a prevenção do assédio sexual, detalhando as suas manifestações. Esta foi mais uma edição de notícias. Curta a nossa página Facebook Noticiáudio e fica atualizado.